é uma bênção muito grande ter o pastor Marcos por aqui. Essa igreja, irmãos, eu preciso que os irmãos saibam disso. Essa igreja é uma congregação da igreja dele. A igreja dele é uma congregação. Aleluia! É uma igreja só. Numa época do meu exílio, quando eu não tinha, tinha uma igreja para ir. A igreja do Brasil para Cristo, lá do Portão, que me acolheu. Quem olhou para mim e disse assim, não, você tem ministério, aqui você é bem aceito, aqui você não. Não importa. Não importa de onde você veio, onde você está, aqui você tem ministério. E eles me abraçaram. E hoje, da mesma forma, eu quero que você saiba, Márcio, que essa igreja é boa. E o projeto da construção da tua igreja não é um... Eu não estou envolvido naquele projeto. Toda essa igreja está envolvida. Amém. De agora em diante, eu vou ter quarta-feira, nós vamos orar todos os cursos pelo teu ministério, pela construção da igreja, que não nasceu da vaidade da carne do pastor Márcio, mas foi o Espírito Santo que colocou essa obra na hora de... Vamos fechar os olhos na presença de Deus. Senhor, nós te agradecemos. Porque o teu filho veio lá, daquele aprisco, abençoado, bairro do Portão. Ele veio de lá, Senhor, compartilhar da unção, da graça, do conhecimento, da experiência de ministério. Ele está vindo aqui pedir isso conosco. Porque nós sabemos que no teu reino, Senhor, nada se soma, nada se subtrai. Tudo se divide, tudo se multiplica. Aleluia. A bênção que ele vem dividir aqui, Senhor, será multiplicada na nossa vida. Amém. Meu Senhor Jesus, coloca nos lábios do teu filho toda a ferramenta do céu, de todas as armas que ele precisa, porque bem sabemos que tudo está, Senhor, à disposição dele neste momento de pregação. Enche essa igreja com o teu poder. Amém. Dá, Senhor, que essa igreja precisa dessa noite. Nós precisamos dessa construção. Nós precisamos receber essa palavra, Senhor. Abre o coração dos teus filhos para cada letra que sair da boca do teu filho. Que seja sirva para a edificação do teu corpo, para a pregação do teu evangelho. Há pessoas aqui, Senhor, buscando bênção. Alguns buscando uma palavra de bênção. Alguns buscando uma cura. Alguns buscando relacionamento, mas seja qual for, Senhor, a necessidade de cada irmão, seja suprida neste momento, pelo poder de Deus. Repreendemos toda a dor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreendo toda a ansiedade. Toda a desatenção do sono sobrenatural é repreendido. Em nome do Senhor Jesus. Toda a presença nefasta agora é repreendida em nome do Senhor Jesus. Nós levamos cativo a obediência de Cristo todo pensamento. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós te louvamos, Pai, por este momento. Nós estamos na tua casa, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esta igreja. Por este momento, nós agradecemos pelos irmãos que estão visitando. Nós sabemos que essa reunião nasceu pela obra da carne. Mas foi porque o Senhor preparou este momento. Nós estamos na tua mesa, Senhor. Nós vamos comer agora. Abençoa os filhos. Em nome do Senhor Jesus. Receba o teu nome com uma salva de palmas. Aleluia. Algo que eu vejo muito importante, irmãos, é quando você olha para um cristão filho de Deus, você fala assim, a paz do Senhor. Existe uma paz que o mundo não a conhece, não a tem, por falta de conhecê-la. Mas nós, como filhos de Deus, temos a alegria de poder olhar. Fala para o teu irmão e fala para ele, a paz do Senhor, meu irmão. O mês de setembro tem sido um mês de muita luta para a minha vida, mas, acima de tudo, uma alegria muito grande. Alguns anos atrás, minha esposa voltava do médico, constatado um cisto no seu ovário, e isso, toda mãe, toda mulher sonha em ser mãe, né? E por que não dizer que todo homem também deseja, né, ser pai? Mas essa notícia abalou, no primeiro momento, nosso coração desse desejo. Mas Mas a verdade, irmãos, a palavra de Deus fala assim que o Senhor Deus é galardoador. Ele presenteia aqueles que o buscam. E buscando a Deus, nesse mês de setembro, dia 19, o Ricardo completou um ano para a glória do nome do Senhor. E paz do Senhor. O coração, querido, nesse mês, foi grato a Deus, né? Durante todo esse ano foi grato. Mas durante esse mês, em especial, nós levantamos algumas orações a Deus de gratidão. Aleluia. E como o pastor Marcel falou, nós temos procurado colocar tudo que nós temos à disposição do reino de Deus, do Evangelho. E ontem, nós tivemos estudo na igreja, eu cheguei em casa, minha esposa estava passando roupa. E, irmãos, eu cheguei, havia a mesa da nossa sala, o Marcel conhece lá. Estava cheia, cheia de roupa. E eu falei para minha esposa, você já agradeceu a Deus? Porque toda aquela roupa foi só do aniversário dele de um ano que ele ganhou. Presente. E minha esposa falou assim, cada uma que eu passei, eu falei, Senhor, muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, o Senhor não fica devendo para ninguém, queridos. Para ninguém. Quando nós nos preparamos para sair da nossa casa hoje, aleluia. Deus já estava muito adiantado com o que Ele tinha preparado para nós. Aleluia. Talvez alguns de nós programaram para estar aqui, outros de repente foi, né? Ah, hoje vai dar para ir. Mas a verdade é que o Senhor já preparava algo maravilhoso para nós com antecedência. Então a gratidão, o carinho que eu tenho neste mês, quero iniciar com essas palavras. Gratidão a Deus pela vida do Ricardo. E se não bastasse um ano dele, no mesmo dia do meu aniversário, do meu nascimento, né? Dia 19 de setembro eu também nasci. Eu nasci alguns anos antes que ele, né? Mas ele nasceu no mesmo dia do meu aniversário. E eu falo pra minha esposa, né? Deus parece que faz umas coisas só de capricho, só pra falar, e daí agora, né? Aí você fala, Senhor, o que posso fazer é te adorar, te louvar, levantar minha vida. Então vale a pena servir a Deus. Trago aqui o abraço da sua congregação, irmão, da sua igreja lá do Portão. Aleluia. Pastor Romildo, pastora Neide, mandaram um abração, os irmãos lá. Sempre desejoso estar com os irmãos. Nós estamos programando alguma coisa aí, né? Talvez saia alguma coisa para outubro aí, não sei. Estamos orando aí, vamos ver se nós podemos ajuntar essas tribos aí para a glória do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da minha sogra que está conosco. Minha sogra é uma mulher de muito exemplo para mim, irmãos. Deus colocou ela na minha vida e eu tenho ela como uma mãe, uma lutadora. Lutou através da sua família. Na outra vez que eu estive pregando aqui, eu falei dela, né? Hoje eu trouxe ela aí, minha cunhada Jennifer também. Deus tem levantado junto no ministério conosco. O Jonathan também, que já prega, né? Deu um martelo bom com prego, né? Mas a hora de tudo, o tempo para tudo. Queridos, dito essas coisas, quero pedir aqui, irmão Marcelo, você entrega para os nossos irmãos, só deixa um para mim aqui. Nós vamos passar aí, eu não sei se vocês lembram qual que é o hino 340 do Inari, da harpa. Se o tio amigo tivesse, o pastor amigo tivesse aqui, vocês não veem. Eu pensei assim, bom, da outra vez que eu estive lá, o pastor Omir falou que eles esconderam Inari, então eu vou levar escrito dessa vez, né? Então eu trouxe aí impresso, né, irmão? Não tenho desculpa, mas eu não quero, não vou me aventurar a cantar este hino com vocês. Até porque, às vezes que eu arrisco cantar lá na igreja, o povo parece que olha para a porta de vontade de ir embora, né? Então eu não quero que vocês vão já embora. Mas eu quero compartilhar com vocês este corinho. E eu gosto muito de alguns hinos da harpa. Gosto de estudá-los, o momento a qual ele foi inspirado. Né? O que nos traz grande aprendizado. É verdade que parece que muitos louvores nos dias de hoje têm sido para nós como uma adoração ao homem, parece. Louvores que mais colocam o homem e as suas necessidades em destaque do que reconhece o Deus da qual a nossa irmã leu em Isaías. Nunca se ouviu falar e jamais se ouvirá falar de um Deus como o nosso Deus. Então, antes de qualquer necessidade que nós temos, irmãos, nós temos que adorar Deus por quem Ele é em si, pela alegria que nós temos de ser chamados de seus filhos. E este corinho fala assim: um dos tais. Pode você também dizer se um dos tais? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá subido em sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais? Podes tu também dizer, sou um dos tais? Podes tu também dizer, sou um dos tais? No cenáculo reunido, o poder buscava então, pelo amor de Deus unido, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais? Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com o poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais? Ó, não seja descuidado para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu, e Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais. Poderás então dizer, sou um dos tais. Essa mensagem a qual o escritor aqui nos coloca, inspirado por Deus, nós vemos um chamado muito importante, irmãos. Principalmente em dias em que o cidadão e a pessoa, o homem e a mulher, é medido pela situação econômica que ele vive, pelo carro, pela roupa que ele está. E isso é muito interessante, irmãos, porque, queira ou não, todos nós temos um chamado preconceito. Você olha para a pessoa, você já fala quem ela é, de onde ela vem, onde que ela mora. Você já faz toda a conjectura. Não, ela é meio pastor aí, não gostei muito, né? Olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ele fala. Não, é muito novo, é muito novo. Então nós, por si só, carregamos muitos preconceitos. Mas aqui o escritor revela de um povo forte, e que na última estrofe ele vai falar que povo forte é esse. Da onde vem esse povo forte? De quem não é descuidado. Ele fala, ó, não seja descuidado. Para quê? Para buscar o dom de Deus. O primeiro dom maravilhoso que nós nos encontramos, e eu espero que você já tenha se encontrado com ele, é o dom maravilhoso da salvação. Aleluia. Alegria da graça de salvação. Algo imerecido, algo que não é pelos nossos méritos, mas algo que foi conquistado na cruz do Calvário. E ele continua. Dom que te fará ditoso. Quando nós encontramos esse dom, ditoso significa valente, bem-aventurado. Alguém que encontrou alegria realmente. Então você será ditoso e proclamará um Jesus maravilhoso. Não é um Jesus que você precisa carregar, irmãos. Esses dias eu ouvi uma entrevista de um homem que o mundo considera como ídolo, principalmente aqui no Brasil. E ele falou que a maior alegria dele foi quando ele subiu na estátua que eles denominam de estátua lá do Rio de Janeiro. Cristo Redentor, lá que eles denominam Rio de Janeiro. E o melhor momento da vida dele foi quando ele subiu e pôde dar um beijo na mão daquele Cristo. E eu fiquei pensando, uma estátua que as pessoas têm que subir lá para lavá-la. Uma estátua que necessita de reparo. Né? Um Cristo Redentor que precisa de ajuda. Quando na verdade, irmãos, nós temos alguém que nos carrega, nós temos alguém que nos beija, nós temos alguém que nos limpa, que nos purifica, que está vivo em nós. Esse Jesus sim é maravilhoso. Esse Jesus vale a pena, como a irmã bem frisou, sair num dia como este, de frio. E muitas pessoas foram convidadas a ficar em casa e nós, não, eu vou para a igreja, porque não há lugar melhor para se estar, não há lugar melhor para estar. Irmãos, mediante essa colocação desse louvor, eu quero falar sobre a carta que Paulo encaminha para o nosso amigo Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3. E nós queremos comentar com os queridos irmãos algumas coisas. Gostei disso aqui, irmão. Gostei disso aqui. Pedi de presente lá. Essa carta importante aqui, apóstolo Paulo direciona a Timóteo. Algumas coisas importantes a se entender, irmãos. E nós vamos trabalhar hoje sobre qualificações e características de filhos e filhas de Deus. Algo importante a se aprender aqui é, primeiro, o relacionamento de Paulo e Timóteo. Nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, foram 13, em 8 delas ele cita Timóteo com carinho, com apreço. Ele traz Timóteo a lembrança de alguém que serve a Deus, de alguém que vale a pena mandar nos lugares que ele vai realizar uma obra. Em 2 dessas cartas que ele escreve, ele direciona a Timóteo. Em uma delas ele chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé e o meu filho amado. Então nós vamos ver um relacionamento de Paulo com Timóteo importante que deve haver no meio da igreja, no seio da igreja. Porque afinal de contas, irmãos, Jesus falou assim, olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos, por quê? Por vos amares uns aos outros. Igreja não é parede, igreja não é cadeira. Por mais que por vezes nós damos tanto valor a essas coisas, né? Como é importante, nós estamos agora com o projeto de construção da igreja e nós estamos conversando com algumas pessoas para o ambiente, para como que vamos direcionar a cadeira, o púlpito e tudo mais. É importante, mas isso não é o principal. Isso não é tudo. Eu estava projetando algumas coisas para nós começarmos a realizar lá no Novo Templo. E eu não sei se eu comentei da outra vez, mas Jesus, o Espírito Santo falou no meu coração fortemente, falou, olha, não espere amanhã não, amanhã não pertence a você, faça hoje o que você tem na mão hoje. E o projeto era justamente algum discipulado, né, na área de EBD e tudo mais, e aí veio fortemente, olha, se você precisar ir para baixo daquela árvore, para fazer as coisas, vá para baixo daquela árvore, mas não espere a estrutura, porque o importante é pessoas, e pessoas têm aqui. Então, quando nós damos valores às pessoas, quando nós damos valores às pessoas que estão ao nosso lado, nós estamos vivendo um cristianismo. Aleluia. Aí aquela irmã ali para a igreja, né, deixa brilhando a igreja, tudo certinho. E aí chega aquele irmão que a casa dele passa por um barrar para vir para a igreja, passa por um barro puro. E ele entra na igreja, tenta limpar o pé no tapete, mas o tapete não vence o barro. Porque tem gente assim, não vence. Chega uma hora que ele está limpando no próprio barro mesmo, né? E aí ele entra com aquele pé. E aí, o nosso olhar para ele, né? Condenação. Como que pode alguém desse jeito entrar na presença de Deus? Meu Deus, olha aí! Esses dias nós estávamos arrumando lá algumas coisas na igreja e chegou duas pessoas que nós já temos encontrado pela vila. São pessoas que vieram do norte, estão, cortam uma grama, mas eles só têm uma muda de roupa. Né, nós ajudamos ele um pouco, e eles apareceram de novo na igreja esses dias, e o pastor Marcelo, numa das suas mensagens, falou assim, se um bêbado vier aqui, e ele precisar de um banho, precisar de uma comida, dê para ele banho, dê para ele a comida, se ele voltar 10 vezes, dê banho e dê comida neles. Então nós, como obedecemos a palavra do pastor, assim o fizemos. Eles chegaram lá, e eu vi que eram 2:30 da tarde, perguntei, vocês almoçaram? Ele, não, pastor, nós estamos indo cortar uma grama, aí nós não estamos achando a casa, onde é que é, e não almoçamos ainda. Eu falei, então peraí, vem cá, vocês vão almoçar. E quando eu trouxe ele para dentro da garagem da igreja ali, né, no refeitório da igreja e a garagem, né, então eu trouxe ele para o refeitório e a irmã já foi lá preparar o prato. E foi interessante, irmãos, porque nós, muitos de nós temos isso, se não todos. O pessoal entrava assim, né, e a primeira coisa já desviava, parecia que procurava outro corredor, né, parecia um bicho que estava ali, alguma coisa. E aí eu me lembrei da parábola que Jesus fala do bom samaritano. Ele fala assim que veio o sacerdote, veio o levita, passou pelo outro lado, mas veio um samaritano, que não era dever dele ajudar aquele que estava caído. Mas o que ele foi fazer? Ajudou. Então, queridos, esse relacionamento de Paulo e Timóteo nos ensina isso. Ter pessoas acima de nós e também ter pessoas junto de nós, aprendendo, ensinando. O apóstolo Paulo passou muito tempo ensinando Timóteo. Timóteo estava numa situação difícil nessa igreja em Éfeso, irmãos. Por quê? Porque o povo lá estava se convertendo agora. E Timóteo tinha alguns aninhos de ministério. E ele se vê com um povo um tanto quanto rebelde, um tanto quanto omisso em trabalhar. Um povo um tanto quanto querendo voltar aos pecados, aos prazeres da antiguidade. O que ele faz agora? O apóstolo Paulo escreve ele esta carta. Então nós vamos lá, 1 Timóteo 3. Versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Irmãos, essa palavra aqui, apóstolo Paulo atribui aos bispos da igreja. Mas eu quero trazer algo para nós, fazer uma ponte, traçar um link aqui com Mateus capítulo 5, 6 e 7. Não precisa abrir lá, eu só vou comentar aqui. Eu acredito que você já leu essa passagem, onde Jesus, capítulo 5, se inicia assim: e Jesus sentou e começou a ensinar a multidão. E nesse ensinamento que Jesus insere ali, que é prática de vida, deve ser a nossa prática de vida. Nós devemos de buscar saber aquilo de cor, para saber como agir em horas, nas horas difíceis. Nós vamos criar diretamente um paralelo, um link com este 1 Timóteo capítulo 3. Apóstolo Paulo vai falar de um dever para o bispo, mas que na verdade é um dever do cristão, do filho e da filha de Deus. Todas essas palavras que nós vamos trabalhar aqui, irmãos, são palavras que Jesus, no Sermão do Monte, gastou tempo, investiu tempo, falou de parábolas, ensinando este mesmo conteúdo, este mesmo contexto. O Espírito Santo só usou Paulo para sistematizar um pouquinho melhor para Timóteo o que ele precisava fazer. E fala assim, versículo 2. É necessário, portanto, que... Eu vou colocar aqui a palavra filho e filha de Deus no lugar de bispo. Seja o quê? Irrepreensível. Homens e mulheres que não achem, Jonathan, ao que eles possam ser repreendidos. Quantos aqui gostam de ser repreendidos? Mas nunca, né, irmãos? Eu sou o melhor dentre todos. A minha humildade excede de muito por isso. Mas aqui a palavra está falando sobre algo irrepreensível que tem andado em descrédito, em raro nos últimos dias. Essa palavra aqui, uma certa vez eu vi um pastor ilustrando, é como uma panela fervendo, sem o cabo. Já experimentou pegar uma panela fervendo sem o cabo? Você não consegue pegar. O cristão, aquele que serve a Deus, busca andar em conformidade com a palavra, para que o mundo lá fora não aponte e fale assim: crente igual o pastor Márcio, eu não quero ser. Crente igual aquele lá, eu não quero ser. Tão irrepreensível esta maneira de proceder do homem e da mulher, filha de Deus, que deve buscar em Deus sabedoria para como se portar, para como andar. Irmãos, é difícil porque em todas as áreas nós encontramos situações em que se tornou comum, em que as pessoas agora trapacear uma outra não tem problema, trapacear o governo não tem problema, e nós vamos caindo em algo tão baixo que nós não conseguimos sequer algumas pregações que nós vamos fazer para as pessoas, lá para o teu vizinho, lá para o teu amigo de empresa, você não consegue pregar para ele, porque você já fez algo que ele vai te condenar. A tua pregação, existe uma palavra que fala, as pessoas vão acreditar naquilo que você prega, a partir das suas atitudes. Tua vida. Vejo agora o Ricardinho e tenho lido alguns livros sobre educação de filhos, né? E me sinto atrasado. Peço perdão a Deus porque já deveria ter começado muito antes. A grande responsabilidade que nos é dada de educar nossos filhos. E o princípio da educação é: faça o que eu faço, filho. Não é faça o que eu falo. Tão irrepreensível, querido, é esta pessoa. A verdade é que existe uma estatística a nível de Brasil que as pessoas dentro da igreja, os membros da igreja, permanecem apenas 2 anos na igreja. Porque depois de 2 anos elas começam a conhecer a vida do pastor, ela começa a conhecer a vida do diácono, ela começa a conhecer a vida do músico, e ela fala assim: como é que eu vou ficar aqui? Esse cara que prega aqui... Eu estou lendo um livro que está me deixando em choque, não recomendo a você, né? O nome dele é Feridos em Nome de Deus. Uma jornalista muito famosa, né, no meio, na sua área, e ela se decepcionou dentro da igreja, com a igreja, com a instituição igreja. E ela escreveu esse livro agora. E ela foi atrás de pesquisa sobre as pessoas que se decepcionaram na igreja. Pessoas que acreditaram no seu irmão, pessoas que acreditaram que estavam juntos na batalha, mas que foram surpreendidos por um abuso espiritual. Né? Eis que eu te digo, servo meu, não sei o que lá. Esses dias meu professor falava, olha, irmão, se você ouvir um ex que te digo que não esteja embasado aqui, fala assim, não foi Deus que disse em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Porque existe um certo abuso nesta área. Então é repreensível o nosso modo de ser. Irmãos, não é que nós, pastor, mas agora eu vou ser um santo homem de Deus intocável. Irmãos, laranja verde continua sendo laranja? Ou ela deixa de ser laranja? Continua sendo laranja? Nós, como cristãos, continuamos sendo um cristão, de repente, um pouco verde, necessitando de ser amadurado. Ou será que por sermos verdes, ainda não estamos prontos para viver uma vida em comunhão com Deus? Por mais verdes que estejamos, irmãos, eu estou no cristianismo, não sei errado. Existe algo em nós, ou melhor, algo não, uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus, que nos conduz e nos direciona a tomar decisões corretas. Parei no posto esse dia, e aí o camarada foi lá e perguntou, vamos ver o extintor aí, doutor? Eu falei, vamos lá, doutor. É. E ele pegou o extintor, está vencido aqui, vamos trocar? Eu falei, então troca aí. Só R$10. Aí ele começou a rodar. Não, está vencido. Vai sair mais R$25 porque está vencido o cilindro. E aí eu falei, então tá, né? Então vai ser 35. Daí ele falou, 35. Eu falei, então tá. Ele falou, mas é o seguinte, você falar, você abastece sempre aqui? Eu falei, não. Eu moro lá no portão, eu estava lá no centro, né? Não, você falar que abastece aqui, o cilindro é de graça. Eu falei, me desculpa, meu, mas eu abasteço sempre aqui. Eu não posso me curvar para essas coisas. Se nessas pequeninas coisas eu não for alguém irrepreensível, como é que nas grandes eu vou crescer? Nós tropeçamos naqueles pedregulhos enormes? Tropeçamos nas pequenas. Com as mentirinhas bobas. Não, fala que eu não estou. Não, fala isso. Irmãos, nós temos que reconhecer que o Evangelho de Jesus é para nós mesmo. É para nós. E aceitar Ele. Mudar essa forma de nós sermos. Esse jeitinho brasileiro que todo mundo fala, não, eu tenho jeitinho de Jesus Cristo mesmo. Não tem jeitinho brasileiro, tem jeitinho de Jesus Cristo. Ele, outra coisa que ele fala lá, irrepreensível, e aí eu anotei aqui para também falar com os irmãos sobre José do Egito, lembra desse nome? Quem queria ser José do Egito? Só sendo governador, daí é todo mundo, né? Mas ninguém quer passar pela situação de prisão, de ser vendido pelos irmãos. Mas sabe o que eu acho maravilhoso? Uma frase que o grande homem da era de então, que o mundo considerava, Faraó, capítulo 41, verso 38 de Gênesis. Faraó fala assim, acharíamos alguém como este em quem há o Espírito de Deus? Alguém que não dá para pegar, alguém irrepreensível, acharíamos alguém como este? E o cara está lá, cara, está na prisão. Foi justiçado com telado. Mas ele esperava não uma justiça humana, mas a de Deus. Aleluia. Irmãos, outra coisa que ele fala, que é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível e que mais? Esposo de uma só mulher. E claro que nós vamos enquadrar as mulheres também, né? Esposas de um só homem. Mas eu acredito que essa palavra é muito mais profunda do que nós podemos pensar. Não, só tem uma mulher. Graças a Deus por isso, irmãos. É, não está fazendo nada mais do que o dever, não. É por aí mesmo. Agora, acima disso, irmãos, a palavra marido, a palavra esposa, está intrínseco ali, está algo muito mais profundo. Nós estamos estudando ética, né, no seminário de semestre, e o professor está bombardeando-nos com bastante filosofia, né? E ele fala algo muito interessante, ele fala assim, olha, se as pessoas te chamam de pastor, você tem que olhar para as suas atitudes. O que o pastor faz? Faz isso. Você está fazendo isso? Então você é um pastor. Ou você é um pastor porque as pessoas te chamam de pastor. E aí nós trazemos para essa questão de marido. Eu sou um marido porque a minha esposa me chama de marido ou porque as minhas atitudes mostram. Ele é um marido. Realmente ele é um esposo. É interessante que os discípulos de Jesus chegam para ele, Jesus, é certo nós abandonarmos a nossa mulher, repudiarmos ela? Jesus fala assim, olha, Moisés que fez isso, porque vocês são duros de coração. Porque vocês sabem o que Deus disse desde o princípio. Veja só, irmãos, a palavra de Deus. Deus fala assim, não é bom que o homem viva só. Será que o pensamento de Deus mudou? Agora, este só está ali com quem eu vou andar. Eu não posso esperar dele o melhor. Eu tenho que ser o melhor para ele. Eu acredito que não sou tão bom quanto a Kate é para mim, mas tenho procurado ser, né? Mas a verdade é que algo que existe em nosso casamento, eu louvo a Deus e agradeço, louvado seja Deus por isso. É porque, não que seja uma competição, mas parece que quando eu faço as coisas para ela, ela consegue fazer melhor, e aí eu vou lá, faço mais um pouco para ela. Não, não para tentar jogar na cara, não, mas por essa tarefa que Deus nos deu, ser esposo e esposa. Passamos por dificuldades, e como? Grandes, enormes. Mas nós aprendemos na palavra e buscar sabedoria nela para resolvermos. Irmãos, tem situações que dá vontade de abandonar o barco. Para aqui que eu vou descer. E aí vem aqueles que falam, né? É, por isso que é bom não ter filho, né? E aí quando acontece isso aí, você vai embora. Mentira, irmãos. Houve uma frase que eu ouvi, né? E esse um colega falou para mim, e eu fiquei triste com isso, ele falou, Pastor Márcio, eu só ainda estou segurando meu casamento, por amor ao Evangelho, para que o Evangelho não seja envergonhado. Irmãos, o Evangelho de Cristo não precisa de ninguém, ele por si só é ele, pronto, acabou. A verdade é que não é que o Evangelho precise de nós, é nós que precisamos do Evangelho. Marido, uma mulher só, esposa, uma mulher só. O que mais? Vigilante, temperante, moderado, domínio próprio. Irmão, se há algo que nós temos que buscar, é o domínio próprio. Para nós cristãos. As pessoas vão nos conhecer através do nosso silêncio. Há uma frase que fala assim, se for preciso, pregue com palavras. Se você precisar, pregue com palavras, mas as tuas atitudes, os teus... teu modo de ser já vai denunciar tudo. Quem você é? Provérbios tem descrições importantíssimas sobre o falar. Tiago, irmão de Jesus, a qual é atribuído a carta dele, né? Carta de Tiago. Tiago fala que a língua, ela, por menor dos membros, um dos menores do membro do corpo, mas difícil de dominá-la, ela domina todo o corpo. Dela procede incêndios, dela procede bênção, mas também maldição. Como uma fagulha que incendeia, assim é a língua. Pode ser a língua. Então, irmãos, vigilante, temperante, moderado. E aí eu me reporto a uma das características do fruto do Espírito. Eu e você não vamos conseguir ser isso, irmão. Fique tranquilo que de repente você está pensando assim, mas como que eu vou me tornar nesse super-homem de Deus? Existe uma pessoa em nós chamada Espírito Santo de Deus. A ele é incumbida a tarefa de realizar em nós. E nós vemos em Gálatas capítulo 5, a qual fala lá os frutos da carne, mas também o fruto do Espírito. No versículo 22, vai falar assim, que uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Como é difícil, irmãos. Por vezes você conta até 10, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Mas a verdade, irmãos, existe um provérbio que fala, nunca tome nenhuma decisão quando você estiver muito alegre. Nunca tome nenhuma decisão. Um certo amigo chegou na pizzaria com a sua alegria toda. Hoje eu vou minha conta. Se decepcionou com aquilo, que a conta foi algo. Mas em todos os outros anos da vida, irmãos, nunca tome decisões quando você está muito alegre. E também nunca quando você está muito triste, muito para baixo. Ah, vou abandonar a igreja, vou me suicidar, vou me matar, vou não sei o quê. Não. Silêncio. Domínio próprio. Se abraça com Jesus, assim, ó, me ajuda a ficar quieto agora. Me ajuda. Para que a minha língua não venha dominar, para que eu seja vigilante com o que eu fizer. Agora, tome decisões quando você estiver temperado. Quando o teu raciocínio estiver funcionando. Quando você não estiver pensando pela emoção. Houve um pastor que recebeu um membro da sua igreja, isso aí eu ouvi o testemunho do membro dele, né? Falei, pastor, mas eu cheguei para o meu pastor e falei assim, pastor, eu preciso falar de um problema que eu tenho, E aquele pastor estava um tanto quanto apressado. Eu falei, peraí. E ele foi lá dentro e buscou um livro, né? Entregou para o rapaz o problema, um livro, o título era assim, o problema é você. Entregou para a mão do outro. E um dos traumas da vida dele é poder compartilhar os problemas. Porque alguém, no momento de correria, falou algo. Irmãos, se é algo maravilhoso que nós temos que aprender com Jesus, é gastar tempo com pessoas. Ter o domínio próprio para ouvir. Eu gosto muito de ouvir. Tem uma tia, um tio meu que eu visito. E toda a vida ele conta a história dele. Ele deve ter uns 60 e poucos anos. E todo dia, toda vez que eu vou visitar, eles contam a história desde a infância, como é que os pais educaram, adolescência, juventude, se casaram, foram pais, são avós. Conta a história. Irmão, Jesus olha uma multidão e os discípulos falam: Jesus, vamos descansar, vamos comer e descansar porque nós estamos cansados. Jesus, mesmo exausto e cansado, fala: esta multidão é como uma ovelha sem pastores. E eu acredito que Jesus, com lágrimas nos olhos, Mateus capítulo 9, versos 35 e 36, ele fala assim: vamos rogar ao Pai que envie mais trabalhadores para a seara, mais pessoas para ouvir, para pastorear, para estar junto. Ah, mas eu já entrego minha oferta, meu dízimo, pastor, que faça o resto. Todos nós somos chamados, queridos. Todos nós. O cristianismo é maravilhoso por isso, irmãos. Uma das teses que Lutero lutou foi do sacerdócio universal. Responsabilidade de que eu e você temos de hoje entender que não estamos na presença do pastor, estamos na presença do rei, na presença de Deus. Cada um de nós entende. Deve entender isso. Então, queridos, importante ser isso, temperantes, sóbrios. Outra palavra que ele tem aqui, na minha linguagem, é sóbrio, prudente. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 9, irmãos. Já estou terminando, diga graças a Deus. Lucas 9, 51, 56. Quem achou pode ler aí, bem alto. Lucas 9, 51 a 56. E aconteceu, e completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Ele mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para prepararem pousada. Pode continuar. Mas não o receberam porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que faça que desça fogo do céu e os consuma, comerias também desça? Amém. Irmão, você veja aqui a posição dos camaradas. Veja como eles estão sendo sóbrios. Jesus fala para eles: vai lá e procura uma casa para nós repousarmos, procura um lugar para nós descansarmos. Eles vão, chegam lá, ninguém quer receber eles em Samaria, por quê? Porque eles estavam indo em direção a Jerusalém. Samaria e Jerusalém eram um pouquinho inimigos, né? Vamos dizer como Estados Unidos e o pessoal da Al-Qaeda, sei lá, né? Um pouquinho, né? Inimigos. Então o pessoal não quer receber. Aí eles chegam para Jesus e eles viram que Elias mandou fogo descer do céu. E João e Tiago falam assim: Jesus, o senhor quer que nós mandamos descer fogo do céu e consuma com aquelas pessoas? Vamos acabar com aqueles crentes lá, com aquelas pessoas que não têm Jesus? É verdade que por vezes nós, como humanos, dá vontade, né, irmão? Então, com as pessoas que você olha assim e fala: ô Jesus amado, né? Ô Jesus. Mas é o coração humano, sem amor. Aqui nós vemos essa turma aqui sem amor, querendo matar os outros fulminados. E aí, veja só, 1 João agora, 3. João e Tiago queriam matar as pessoas com fogo. Agora vamos ver em 1 João 3, do 11 ao 18. Isso. Pode ler, né? Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Amém. Só até aí tá bom. Irmão, quem está escrevendo aqui é a mesma pessoa que pediu, que falou para Jesus, vamos mandar fogo para queimar ele. Sabe o que aconteceu com ele? João, apóstolo, discípulo, João, se converteu. Antes ele pede para mandar fogo. E agora ele fala assim, olha, irmãos, desde o início existe um evangelho que é pregoado, que é amar uns aos outros. Agora ele está sóbrio. Antes ele queria mandar fogo para matar a turma. Agora ele fala, vamos nos amar. Não vamos ser igual Caim, que matou Abel. Irmãos, por vezes nós temos que olhar para nós e falar assim, se converta, Márcio. Se converta. Suas atitudes. Seja sóbrio. Seja temperante. Calmo. Com as outras pessoas. Por vezes eu, desde os 9 anos de idade que eu aceitei a Jesus, então já estou nessa caminhada aí fazem 21 anos, isso, né? 21 anos, eu estou com 30, 21 anos. Por vezes chega um irmãozinho lá que tem 2 meses de crente, eu quero que ele seja igual eu, na fé. Ah, vamos lá, irmão, não sabe nem isso. Sou igual João. Irmãos, honesto, é outra palavra aqui que tem, que o apóstolo Paulo direciona para Timóteo. Então seja sóbrio, prudente e também honesto. Essa palavra honesto, talvez nós poderíamos dizer assim, não, mas eu sou honesto. Eu não faço mal para ninguém. Eu não roubo ninguém, eu não mato, não bebo, não fumo. Tinha um tio meu que falava isso para mim. Não, não precisa de Jesus, eu não mato, não bebo, não fumo, né? Porque eu faço coisa boa. E um dia uma doença pegou ele lá para valer. E aí ele foi de manhã na igreja. E aí ele falou, pastor Márcio, pode orar por mim? Eu falei, vem cá, irmão. Aí falei de Jesus para ele, falei por coisa da salvação. E hoje estava, nós estávamos vindo para cá, ele estava chegando o culto lá hoje. Glória a Deus. Irmãos, honesto é uma pessoa que faz o certo e bem feito sem ninguém estar supervisionando, sem ninguém estar em cima para ele fazer o certo. Ele começa sendo honesto com ele mesmo. Por vezes nós vemos lá na igreja, o pessoal marca alguma coisa, né? Vamos marcar isso aqui, aí tem horário, aí tem para ir, aí tem o que fazer. Eu não estou sendo desonesto com as outras pessoas se eu chegar atrasado. Estou sendo desonesto comigo mesmo. Eu começo em mim. Com relação à minha família, com relação às coisas que eu falo para minha esposa. Dia 14 de outubro agora é o nosso 9º ano de casamento, né? E eu tenho que ser honesto com ela sobre que nós não vamos fazer nada, mano. Né? Brincadeira, estou fazendo uma surpresa, mano. Fale para ela, tá? Mas, irmãos, vamos falar a verdade. Por vezes, nós pensamos que Jesus Cristo está com os dois olhos assim, ah, vamos ver o que ele vai errar, vamos ver, vamos ver. Não! Existe uma ilustração que fala que uma mulher era casada com um homem e aquele homem deu uma lista de afazeres para essa mulher. Lave a roupa, enxugue, passe, faça a comida, né, limpe a casa. Toda aquela lista lá... E aí esse homem morreu, esse marido morreu. E essa mulher se casa com outro homem, então. E aí ela chega para esse outro homem e fala, qual é a lista? Não, que lista? Não, a lista de meus afazeres. Porque o homem que era casado me deu essa lista. E ele pegou aquela lista, falou, rasgou e falou, olha, tudo que você fizer agora vai ser por amor. Quando nós procuramos a ser honestos com nós mesmos, é fazer as coisas com amor para Deus. É fazer com amor. Você pode fazer um pastel para nós na quarta-feira que vem? Quarta-feira que vem eu vou estar aqui de novo, né? Pode fazer? Aquele pastor resolveu vir aqui, agora eu que tenho que fazer pastel aqui. Meu Deus do céu. O pastor pediu isso, agora eu que tenho que fazer aqui. Eu que me vire aqui sozinho. Irmãos, o apóstolo Paulo fala assim, se nós esperamos apenas neste mundo as recompensas, somos os mais miseráveis dos homens. Tudo que eu faço, o meu trabalho é como para o Senhor, é para o Senhor, porque Ele que me recompensa, Ele que me faz. Então eu não sou honesto para as outras pessoas verem, eu não sou honesto para que a igreja tem que ver como é que eu ando, como é que eu falo, como é que eu... Eu sou honesto porque existe algo em mim que tem me mudado o meu modo de ser. Um irmão esses dias chegou para mim e falou, pastor, eu não consigo cumprir com a minha palavra. Eu falo que vou estar em tal lugar e eu não vou, eu vou para outro lugar. Eu já tinha perdido minhas estribeiras com ele esse tempo atrás, aí nesse sentido, né? Eu falei, pastor. Então vem cá, vamos sentar. Vamos ver o que Jesus fala. Jesus foi convidado a parar enquanto ele caminhava, ou melhor, já na sua missão ele foi convidado a parar. Pedro fala assim, ninguém vai te matar, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Aí Jesus, a caminho do Gólgota, está lá com a cruz nos braços, larga dessa cruz se você é o filho de Deus, para de trabalhar. Para que Jesus precisa disso? Para que Jesus precisa daquilo outro? E aí Jesus lá na cruz, se tu és o Filho de Deus, desce daí. Quantas vezes nós somos convidados a parar com a obra que nós estamos fazendo, pararmos de sermos honestos com nós mesmos e fazer com amor, né? Porque as outras pessoas vêm falar alguma coisa, os sentimentos afloram negativos, as coisas que eu faço é para Deus, independente. Nós começamos um curso lá na igreja, e aí é na terça e no sábado. Aí o pessoal foi todo na terça e no sábado, não foi ninguém. E aí o rapaz que estava coordenando para nós falou, pastor, então nós vamos parar de fazer, porque na verdade só vai ter uma menina para fazer. Eu falei, irmão, quando tiver um aqui dentro, nós vamos ter que ensinar. Nós temos que fazer para um, como para 100, como para 1.000, como para 10.000, independente. Nós não fomos chamados para ver o resultado, nós fomos chamados para fazer. O resultado é ele que vai dar, é ele que vai fazer. Independe. Então vamos procurar nós fazer, ser honesto. Estou acabando, irmão, diga graças a Deus. Outra palavra que nós encontramos aqui é hospitaleiro. Irmãos, algo que eu e minha esposa gostamos, e eu creio que Deus que nos deu essa alegria, é ser hospitaleiro. Nós gostamos de receber as pessoas. Às vezes vão dormir, esses dias foi um casal dormir lá em casa, pastores, e eu preocupado, pensando, será que eu falo para minha esposa para deixar os pastores dormir na cama, porque eles estão vindo no congresso, pregar, mas eu também não queria tirar também a intimidade, o quarto ali. E aí minha esposa, eu com aquela preocupação, né? Minha esposa chegou, ah, então eles vão dormir lá na nossa cama, no nosso quarto, né? Aí eu falei, olha isso, né? Amém, então vão dormir, estejam lá. E dormiram, aí preparamos o café, almoçamos, levamos eles aonde precisava ir. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus foi preparar um lugar para nós, e Ele é o nosso hospitaleiro, aquele que vai nos receber. Nós temos que seguir o seu exemplo. Quando eu conheci minha sogra, primeira coisa que ela falou, estão com fome? Minha sogra também, ela gosta de hospedar, e uma das coisas que ela gosta de fazer é comida para os outros. Então você vai lá, se você sair sem comer, é uma desfeita, né? É algo imperdoável. Então quando nós trazemos esse coração hospitaleiro, e eu louvo a Deus, quero testemunhar mais uma vez pela vida da minha sogra, sobre as pessoas que ela trouxe. Quantos anos faz que o meu sogro morreu, minha sogra? 18 anos. Criou as 4 filhas, irmãos, com suor. Quantas adotadas? 3. Mais 3 adotadas. Irmãos, 7 mulheres, irmãos, criou. E sabe o que ela faz hoje? Ela ora para que toda essa família seja salva. Aleluia. O coração de hospitalidade, de trazer, de estar bem. E hoje, com essa alegria, tem recebido no seu coração as pessoas, que por vezes não é fácil, que por vezes você está em tantas situações, mas você tem que sair do teu, por vezes, comodismo que nós temos como curitibano e receber as pessoas em casa. Se você não convidou ainda o pastor Marcelo para almoçar na tua casa, convide-te. Pastor, mas eu não sei fazer almoço. Pega uma bolacha Maria com um garrafão de Guaraná, irmão. Convide ele. Ah, pastor, vem aqui em casa. Vem orar aqui em casa. Vem estar aqui em casa. Hospitaleiro. Lembrando que nós estamos falando de qualificações e características de filhos e filhas de Deus. E último, aqui para acabar. Diga, meu Jesus, graças a Deus. Aptos a ensinar. Na verdade, teremos que discorrer mais alguns versículos aqui, mas não temos tempo, irmãos. Eu só quero falar sobre apto para ensinar. Irmãos, Jesus deixou algumas recomendações importantes para nós. Na sua ascensão aos céus, Ele reúne os discípulos e Ele fala algumas coisas. E uma que nós ouvimos bastante. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que mais que fala o texto? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mais? Ensinando o quê? Todas as coisas, aguardar todas as coisas que vos tem ensinado. Então, queridos, tem alguns irmãos que eu chamo lá na igreja e falo, ah, hoje você pode pregar na próxima quarta-feira, no próximo culto, você pode dar uma saudação. Isso é para motivar a necessidade que nós temos que ter de ensinar as pessoas. O apóstolo Paulo fala assim, ou melhor, Pedro fala na sua carta, capítulo 3, verso 15, que você tenha na ponta da língua a razão da sua fé. Que você possa ter na ponta da língua para responder com quem quer que seja a razão da sua fé. Agora, tem cristão que você chega para ele e pergunta assim, por que você vai na igreja? Tem cristão que chega, que você chega para ele, mas qual é a tua fé? Por que você está na igreja? E a pessoa não sabe. Não, porque Jesus é bom. Não, na verdade, meu pai vinha aqui, aí eu decidi vir junto com ele. Estou aí, até hoje, faz 20 anos que eu estou aqui. Então, ensinar, irmãos, não é que nós vamos ter uma mensagem preparada de 40 minutos, uma hora e meia. Mas se o pastor falar, olha, tem alguém aqui que quer dar um testemunho, tem alguém aqui que quer falar algo, você, opa, quero falar, quero ensinar os irmãos algo que eu aprendi. Oração, vida com Deus. Minha sogra tem passado uma experiência e eu tenho aprendido com ela sobre oração, sobre a intimidade que ela tem com Deus. E eu acho isso maravilhoso. Sempre que eu vou, ela fala sobre isso e eu fico, senhor, que coisa maravilhosa. Ela fala assim, eu não consigo sair da minha cama sem conversar com o meu companheiro. Todo dia de manhã eu oro. E eu tenho que orar por todo mundo. E aí eu tenho um netinho lá que fica lá, vó, chega, vó, já, chega. Esses dias foram pedir para orar, o outro neto falou assim, não, não, avó não, avó não. Por causa do tempo. Mas, irmãos, está fazendo o quê? Ensinando. Suas filhas, seus genros, seus netos. Coisa maravilhosa. Amém, irmãos? Amém. Será que podemos pedir, Espírito Santo, nos ajuda a termos essas qualidades de filhos e filhas de Deus? Irmãos, pessoas que dizem por aí ser filhos de Deus, cristãos, mas está cheio, tem de monte. A grande febre, eu acredito, do século XXI tem sido essa. Ah, você é evangélico, você é evangélico, você não sei o quê. O que é evangélico? Não, não sei. Evangélico é portador do evangelho. Aquele que carrega o evangelho dentro de si. O que é evangelho? A vida de Cristo. Quais são as atitudes? Eu vou dizer quem você é. Então, que em nome de Jesus, queridos, que nesta noite nós possamos guardar isso no meu coração. Um carinho, que o seu coração possa ser uma terra preparada assim para frutificar. O maior desafio nosso é colocar em prática essa palavra. Meu desafio, seu desafio seja esse, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Se os irmãos me permitirem, vamos estar voltando uma próxima para terminar aí essas qualificações, né? Para a glória do nome do Senhor. Eu quero convidar vocês a colocar um pé um pouquinho, quero orar com você. Aleluia, obrigado, Senhor. Você viu quão especial nós somos para Deus, irmãos? Como Ele pode nos tornar. Eu fico olhando para a minha família, irmãos, eu falo, puxa, meus pais, né, a família da minha esposa, nós estamos largados no mundo, sem direção, sem rumo, e eu choro porque eu falo, Senhor, Tu nos deste a Sua cara, a Sua identidade de filho de Deus. Essas qualificações que nós falamos, irmãos, são inalcançáveis para qualquer homem, qualquer mulher, mas para quem é filho de Deus, não. O Espírito Santo de Deus realiza isso em nós. Talvez se você se encontrou em algum momento aqui que você fala que você está devendo, está pecador, devendo em alguma coisa. Que em nome de Jesus você possa pedir, Espírito Santo, realize em mim. Me ajuda, Senhor Deus, a estar apto a ensinar, a testemunhar, a ser irrepreensível, a cuidar do meu lar, a ser vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos reunidos aqui em Teu nome, Senhor, e para, Senhor Deus, glorificar e aprender de Ti mais e mais, Senhor. E a Sua palavra nos confronta, Senhor Deus, a Sua palavra nos traz, ó Pai querido, aleluia, a importância, Senhor Deus, do caráter, das qualidades de um cristão e de um crente. Senhor, eu quero Te louvar e Te agradecer, ó Pai, porque Tu, Senhor Deus, tem nos escolhido, aleluia, para imprimir em nós, Senhor, aleluia, essas qualidades. Senhor Deus, ó Pai, nós somos tão pequenos olhando de nós mesmos, tão incapazes, mas Tu acredita em nós, Tu investe em nós, e eu Te glorifico e Te honro por isso, Pai. Senhor Deus, que a cada um que está pedindo agora, Senhor Deus, a ajuda do Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo esteja orientando, ensinando e lembrando todas estas coisas. Que Satanás, ó Pai querido, que, Senhor Deus, o ego, a soberba, Pai, não impeçam do agir do Teu Espírito sobre cada um, ó Pai. Mas que haja, Senhor Deus, ó Pai, um Espírito quebrantado para a glória e honra do Teu nome, nós oramos, Pai. No poderoso nome de Jesus. Amém, Jesus. Quer que louvor te entregue? Te entregue. Isso. Meu Senhor. Ofereço. Eu peguei agora. Muito obrigada, pastor. Que palavra abençoada, realmente dirigida por Deus. Louvamos a Deus pela vida do pastor, né? Da sua esposa, do seu filho, de todos que vieram, né? Muito boa essa noite. Vamos ficar com Deus eternamente. Glória a Deus.